André Cedês, o Moral de Ibicuara. Alô, galera apaixonada! Vamos beber! Agindo sem pensar, feri o meu amor por um ciúme bobo. Entre ela e eu tudo acabou. Eu lhe vi abraçada com outro alguém. Voltei de onde estava sem falar com ninguém. Quanto tempo eu sofri pensando que era uma traição. Só agora eu descobri que aquele homem era seu irmão. Agindo sem pensar, feri o meu amor por um ciúme bobo. Entre ela e eu tudo acabou. Eu te vi abraçada com outro alguém. Voltei de onde estava sem falar com ninguém. Aquele homem era seu irmão. Ai, ai, ai, ai, eu perdi minha paixão. Ai, ai, ai, ai, hoje peço seu perdão. Ai, ai, ai, ai, eu perdi minha paixão. Ai, ai, ai, ai, hoje sou quem ama, cuida!